olha pra mim. Eu ando a mil por hora, eu estou afim de abrir as portas pra ela do meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão. Ela tem charme, é bonita e tem fogo de amor. Quero provar do seu beijo, sentir seu calor. Não dá mais pra segurar esse desejo em mim. A ela vou me entregar. A gente ama, se enrola e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir. A gente ama, se enrola e não tá nem aí. A ela vou me entregar. Não dá mais pra segurar. Pra ela, do meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão. Ela tem charme, é bonita e tem fogo de amor. Quero provar do seu beijo, sentir seu calor. Não dá mais pra segurar esse desejo em mim. A ela vou me entregar.